É pra rasgar a porra desse grave do paredão. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Agora sobe, vai! Vai! Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Portal do Arrocha! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai quebra. Quem aprendeu a dança que é bom demais, com a envolvência da batida do papai. E treme tudo quando solta o batidão. Toca a corneta, oi, sacode o médio. Quebra, quebra, rasgar a porra desse grave no paredão. Vai descendo, vai descendo, descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. Agora sobe, sobe, vem, vem, vem. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai. E agora vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. E sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Receba o kit ilusão. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. Sobe, sobe, quebra. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai. A pessoa sai da sua vida e acha que pode voltar. Aí você vira pra ela e diz assim, ó: nem todo lixo é reciclável. Esse é o kit ilusão. Que é bom demais, com a envolvência da batida do papai. E treme tudo quando solta o batidão. Toca a corneta, oi, sacode o médio. Vem, vem, tem que rasgar a porra desse grave no paredão. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. Sobe, vai. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai. Desce, quebra, vem. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. A novinha sentou por cima de mim, vem assim, ó. Quebra. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. É pra rasgar a porra desse grave no paredão. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Agora sobe, sobe, quebra, quebra, vai. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quebra, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. Agora sobe. Subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai. E a culpa é de Riscado e Rafael Moura. Só nesse solinho aí você conhece a pegada, né?